Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos vocês. Vamos abrir juntos a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do versículo 25. E o tema da mensagem desta manhã é este: visão além do alcance. Abriram a Bíblia? Acompanhe então. São Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter tido um encontro com Cristo, o Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então, Simeão, tomou Jesus em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Que verso interessante, irmãos. Visão além do alcance, visão espiritual. Essa, com certeza, deve ser a marca essencial de todos aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Notem, olhar, ver, enxergar, este é um sentido extraordinário que Deus nos deu. Através da visão nós podemos perceber o mundo que está ao nosso redor, discernir as coisas, dar informações ao nosso cérebro para a tomada de decisões. Mas a realidade é que muitas vezes, dependendo das circunstâncias, a visão normal de um ser humano é insuficiente para perceber o que está ao seu redor. Por exemplo, os micro-organismos que atacam a nossa saúde, nós não conseguimos enxergá-los a olho nu. Um outro exemplo: se nós fôssemos, de repente, capazes de enxergar o que está atrás de nós, ou o que está além das paredes, nós seríamos pessoas especiais. Mas notem, na ficção, o super-homem, ele resolve todos os problemas da humanidade com uma visão de raio-x. Ele olha e ele percebe aquilo que pessoas normais como nós não conseguimos enxergar. Na questão espiritual, visão além do alcance constitui algo essencial para nos mantermos em pé. Precisamos diferenciar o certo do errado. Nós vivemos em um tempo em que cada vez mais as coisas estão confusas e começam a confundir na nossa mente, ou a misturar aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que eu posso fazer ou aquilo que eu não devo fazer. Jesus, no sermão profético, no capítulo 24, no versículo 24 de São Mateus, ele disse que as coisas estão confusas e que pessoas apareceriam de tais formas que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Diante disso, irmãos, como pode um cristão olhar para algo, pensar consigo: isto vem de Deus ou isto não vem de Deus? Notem que o episódio da apresentação do menino Jesus no templo revela de forma emblemática que, além de ver, eu preciso enxergar com os olhos espirituais. Visão de Deus visão além do alcance, visão espiritual. Nos versículos 29 a 30 de São Lucas 2, Simeão disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Notem, somente Simeão conseguiu ver o que ninguém viu. Somente Simeão conseguiu enxergar que aquele bebezinho que estava sendo apresentado naquele dia na igreja era o tão esperado filho de Israel, o consolador de Israel. No entanto, fica subentendida a falta de percepção de quase todas as pessoas que estavam presentes na igreja naquele dia, na apresentação de Jesus, inclusive do sacerdote que estava oficiando aquele ritual. Faltou visão espiritual, faltou visão além do alcance. Eu enxerguei, mas eu não vi. Eu vi um menino, mas eu não enxerguei que aquele era Jesus. Mas somente Simeão enxergou. Por quê? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 28. O sacerdote não enxergou através do véu, não leu o mistério além. A apresentação de criança era cena comum. Cotidianamente seguia-se a rotina de sua obra, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que se notasse qualquer indício de fortuna ou elevada posição. Quando o sacerdote olhava um pai e uma mãe, ou um bebê muito bem trajado, opa, esse tem dinheiro, o trato é especial. Ellen White continua: José e Maria eram pobres, e ao trazerem o seu filho, o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajados à moda galileia e no mais humilde vestuário. Nada havia em sua aparência que atraísse atenção, e a oferta que apresentaram era da classe mais pobres. O sacerdote que apresentou Jesus, o sacerdote que pegou Jesus nos braços, não percebeu que aquele era Jesus. A visão espiritual altamente limitada desse sacerdote o privou de usufruir do privilégio que estava tendo. Tinha Jesus nos braços e não percebeu. Tinha o Salvador da raça humana nos braços e não percebeu que aquele era Jesus. Ele pegou Jesus, apresentou e viu unicamente um bebê, e um bebê muito pobre, porque os pais estavam vestidos à moda galileia. Sua mente estava tão entorpecida pelos paradigmas do tempo em que ele vivia, que ele não pôde enxergar além das aparências e ver que aquele indefeso bebê era o tão esperado consolador de Israel. Ele não conseguiu enxergar que aquele bebê era o rei do universo, levado por humildes e pobres camponeses para ser apresentado conforme o costume ali, conforme a lei. Isso serve como séria advertência para todos nós que vivemos em uma sociedade cujos valores estão diretamente em oposição àqueles que Deus realmente leva em conta. Ao contrário do sacerdote e da maioria das pessoas presentes no templo naquele dia, Simeão, ele foi o único capaz de ver e enxergar que aquele era Jesus, coisa que ninguém percebeu. Por que será? Havia em Simeão uma sensibilidade estritamente espiritual. Havia em Simeão uma visão além do alcance, visão espiritual. O sacerdote viu apenas um bebê, mas Simeão enxergou o Filho de Deus. Simeão enxergou Jesus. O que havia de especial na visão de Simeão que lhe permitiu ver o que ninguém mais viu? Estaria Simeão usando uma espécie de lente espiritual Como podemos ter a mesma visão de Simeão, olhar e enxergar Jesus? Tem Jesus se manifestado e eu não tenho percebido. Eu achei muito interessante isso aqui quando eu preparei esse sermão. Irmãos, tem Jesus se manifestado e eu não tenho percebido. Jesus se manifestou aquele dia na igreja e as pessoas não perceberam. Como poderemos preparar os nossos olhos para enxergar os passos de Jesus em nosso dia? E seguindo, tomando decisões acertadas e de acordo com a sua vontade? Que características predominam na vida das pessoas que um dia, assim como Simeão, irão ver Jesus face a face? Lucas responde estas perguntas de uma forma muito interessante. E o evangelista, ele dá grande ênfase à presença do Espírito Santo na vida de Simeão. Vamos voltar a ler novamente. São Lucas 2, de 25 até o começo do 27. São Lucas 2, 25. Olha que interessante. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus e esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter tido um encontro com o Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo. Aí basta. Irmãos, fica nítida a submissão de Simeão à influência do Espírito Santo. Simeão, ele era aquele tipo de homem que ouvia a voz do Espírito Santo. E o cristão não pode viver sem ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem influencia a nossa vida. É perigoso demais nestes dias de luta em que vivemos. Nós ficarmos sem a segura orientação de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo atua no sentido de nos convencer de nossa condição pecaminosa. E se o ser humano não compreende isso, não há salvação para ele. Diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. E a glória de Deus só poderá ser manifestada a alguém que reconhece a sua condição de pecador. Por isso é essencial que o Espírito Santo tenha acesso livre à nossa vida, pois é Ele quem trabalha com o nosso coração, nos dando o conhecimento de Jesus e nos dando humildade para aceitar a Jesus. A irmã White fala assim, Parábolas de Jesus 328, é a ausência do Espírito Santo que torna tão impotente o ministério evangélico, assim a acomodação espiritual que leva muitos a se sentirem confortáveis na vida de pecado, mesmo dentro da igreja, evidencia rejeição à influência do Espírito Santo no coração. E esse é um sério passo para a apostasia. Eu quero lembrar para todos nós um texto de Mateus 12, 32. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no século futuro. Davi, depois de ter pecado tanto, um dia ele ouviu uma história do profeta. E Davi disse assim no Salmo 51, o verso 11. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Mesmo depois de ter pecado tanto, o Espírito Santo foi e o buscou e o encontrou, porque Davi estava de coração aberto. O Espírito Santo, irmãos, é o agente que comunica ao pecador a graça divina. Por isso Simeão foi justo e piedoso. Não porque ele era bom demais, mas porque sua vida estava sobre a influência do Espírito Santo. E é tudo o que nós precisamos hoje. Inevitavelmente, a compreensão da graça de Deus produz o desejo de conhecer mais o Senhor, sua vontade e sua palavra. E Lucas 2, 25 diz que Simeão, ele esperava a consolação de Israel, que era um dos assuntos mais importantes das profecias do Antigo Testamento. Portanto, se Simeão esperava a consolação de Israel, fica evidente que ele era conhecedor, ele era estudioso da palavra de Deus, e ele depositava confiança e ardente esperança em seu cumprimento. A exemplo de Simeão, irmãos, a igreja de Deus hoje precisa desejar ardentemente a consolação de Israel. E estudando as profecias, Simeão, ele se familiarizou com o tema do aparecimento do Messias. Estudando a Bíblia, ele se familiarizou com o tema do aparecimento de Jesus. E durante toda a sua vida, ele orou e desejou ardentemente ter um encontro com Jesus. Sabe, irmãos, a consolação de Israel hoje é, sem dúvida, a breve volta de Jesus. Aqueles cujos olhos querem ver Jesus, vivem a vida toda pensando no dia em que terão a oportunidade de se encontrar com Jesus, vivem a vida toda pensando no dia em que verão a Jesus face a face. Sabe, irmãos, muitos são como sacerdotes em ofício, não conseguem enxergar Jesus. Notem, Jesus se manifesta, mas eu não percebo. Mas Simeão foi diferente. Jesus se manifestou, e Simeão percebeu que aquele era Jesus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo, e quando apareceu aquele menino, o Espírito Santo disse assim: Simeão, é este é Jesus, pegue ele no colo e louva a Deus, porque este é Jesus. Sabe, meus prezados irmãos, quando Simeão pegou Jesus nos braços, um tom de solenidade tomou conta de todo o ambiente. Enquanto Simeão louvava agradecido a Deus, e com aquela melodia, Simeão já dizia, depois de velho, e o Espírito Santo a vida toda falando para ele, e Simeão disse assim: Senhor, conforme a tua promessa, agora eu já posso morrer, porque eu tive um encontro com Jesus. Agora, conforme a tua promessa, despeça o teu filho em paz, porque eu vi a Jesus face a face. E Simeão disse assim: eu imagino dentro daquela igreja, tudo o que vivi até agora foi por esse momento, os meus olhos já viram a Jesus, e agora eu tenho a Jesus em meus braços, que é o sentido da minha existência. E Simeão louvou a Deus e cantou o cântico da vitória. Não se preocupou com ninguém. Era como se estivesse ali José, Maria, Jesus e Simeão. Sabe, meus prezados irmãos, os olhos de Simeão poderiam ver encarnado em um bebê a salvação que Deus provera para mim, para você e para ele próprio. Simeão enxergou isto. E Simeão cantou o cântico da vitória, agradecido: ó Senhor Deus, despeças em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação, agora eu posso morrer. Irmãos, não morra sem ter tido um encontro com Jesus. Há tempo nós cantamos na igreja, e eu quero que você cante comigo. Simeão, ele cantou um hino que ele guardou no coração a vida toda. Esse hino eu vou cantar quando eu ter um encontro com Jesus. E eu vou ter um encontro com Jesus, porque o Espírito Santo falou para mim. E nós cantamos a vida toda de igreja este hino: oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar: aleluia, Cristo é pouquinho. Presta atenção no que nós vamos cantar agora. Continue. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? Cadê o seu inário? Você precisou do inário para cantar esse hino? Nós conhecemos de cor. Não precisa, é o 469 do inário. Não preciso do inário para cantar esse hino, você notou isso? O hino está aqui, ó, está na cabeça. O hino está de cor, na ponta da língua, mas será que o hino está no coração? Jesus um dia, ele disse assim para alguns homens, hipócritas, bem profetizou Isaías, e ele estava citando Isaías 29:13. Com a sua boca você louva, mas o coração? Será que nós às vezes não louvamos com a boca, mas o coraçãozinho está onde? Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. As pessoas, elas vestem a camisa do seu time preferido. Ela pega a sua bandeira, ela passa tempo na fila, e numa arquibancada de um campo de futebol, essa pessoa, ela toma sol, ela toma chuva, ela vibra pelo seu time do coração. E muitas vezes na igreja a gente escuta dizer que Jesus está voltando, mas a gente não escuta nenhum amém. Os irmãos estão entendendo? A pessoa vai lá, ela toma sol, ela toma chuva, ela enfrenta uma fila, está arriscada a tomar uma garrafada, a tomar um tiro, a fazer isso, a fazer aquilo, mas está lá, ele é fiel. E aí aqui a gente fala assim, irmão, Jesus está voltando. Amém. Um amém aqui, outro lá. Eu fico pensando, irmãos, no seguinte, e na segunda-feira de manhã o assunto é o futebol do domingo à tarde. Eu vejo lá na fábrica como é que é. O assunto é esse, irmãos, Jesus está voltando, e essa semana, para quantas pessoas você disse que Jesus está voltando? Para quantas pessoas você disse isso, essa semana? Eu acho que o Jornal Nacional deveria terminar assim, essas foram as principais notícias do dia, mas lembre-se, a principal notícia, a notícia mais especial, é que Jesus está voltando, e aí ele diz assim, boa noite. Não seria legal isso? É a principal notícia. Qual é a principal notícia que deveria estar nos jornais, nas revistas, no Jornal Nacional? Qual é? Jesus está voltando. E por que a gente se cala? Sabe, meus prezados irmãos, quando a gente canta este hino, isto é verdade na tua vida, como foi verdade na vida de Simeão, Cristo vem, irmãos. Você pode ter certeza disso. Aprenda a viver esse cântico. Saiba cantar esse cântico. Decore, como a gente já sabe. Mas aprenda a vivê-lo no coração. E viva todos os dias da tua vida como Simeão viveu, esperando o Consolador de Israel. E um dia de manhã, o sábado de manhã, o Espírito Santo disse assim para Simeão: vai na igreja, que Jesus está lá. Vai lá hoje, que Jesus está lá. E quando Simeão viu aquilo, ele disse assim, Senhor, esse foi o momento que eu esperei a vida toda, eu já posso morrer, eu tive um encontro com Jesus. Simeão, ele orou e pedia a vida toda, não me deixes morrer sem antes ter tido um encontro com Jesus. E Simeão esperou por esse momento. Pastor Ivan Saraiva, eu acho que eu já disse isso aqui na igreja, mas eu vou repetir de novo, ele disse nos 50 anos no Ibirapuera, ninguém espera a volta de Jesus mais do que o período da sua própria vida. E eu achei isso aí o máximo. Eu gostei disso, Trulha, porque isso é uma verdade. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que o período da sua própria vida. Quanto tempo Simeão esperou Jesus? A vida toda. E o que é a vida, irmãos? A vida não é nada. Salmo 39:6 diz que a vida é como uma sombra. Jó 7:7 diz que a vida é como o vento. Tiago 4:14 diz que a vida é como vapor, passa rápido. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que o período da sua própria vida. E se existe alguém que está esperando a sua volta muito mais do que nós, é o próprio Jesus, há mais de 2000 anos. Ele deveria se cansar, ele deveria desistir no meio do caminho, mas há 2000 anos Jesus está esperando, e ele não desiste. E às vezes no meio da vida de 30 anos, 25 anos, 20 anos, 60 anos, estou cansado, vou jogar tudo para cima. E os mortos em Cristo, irmãos, aqueles que morreram em Cristo, quanto tempo falta para eles terem um encontro com Jesus? Menos de um segundo. Jesus volta, eles abrem os olhos, estão salvos. Os mortos, os que morreram em Cristo, e nós os vivos, os que estivermos, se Deus quiser, seremos transformados. Ao ouvirem a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quanto tempo falta para eles? Aqueles irmãos que já estiveram aqui, morreram na fé, quanto tempo falta? Um piscar de olhos. E o que é um piscar de olhos? É isso. Isso é um piscar de olhos. Entenderam? Sabe, meus prezados irmãos, ninguém gosta de esperar, eu também não gosto, mas presta atenção, mas por Jesus vale a pena esperar. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está voltando, Ele virá, mas quando será? Eu não sei, mas eu sei que Ele vai vir. Agora notem, se Jesus tivesse voltado há 46 anos atrás, eu não teria tido chance de salvação. Jesus esperou eu nascer, Jesus esperou você nascer. Mas Edson, isso é muito óbvio, mas eu estou dizendo da nossa geração. Sabe, meu prezado irmão, ainda existem muitas pessoas para nascerem que fazem parte do plano de salvação de Deus. Pense no seu filho, que de repente ainda não nasceu. Pense no seu neto, no seu bisneto, que Deus quer salvar e que ainda não nasceu. Pense nesses queridos que fazem parte do sonho de Deus. Ainda existem muitas pessoas para nascerem, mas também existem muitas pessoas entre nós que precisam nascer de novo. E notem, Jesus está esperando estas conversões. Ainda muitos precisam nascer, mas muitos precisam nascer de novo. Eu, você, seu papai, sua mamãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e pessoas que fazem plano de Deus para a salvação, mas é ela que tem que decidir. E eu que preciso nascer de novo, o que dizer para mim, meu irmão? Enquanto a chance, enquanto a graça, enquanto a oportunidade, permita que Deus alcance você. Permita isso, escute a voz do Espírito Santo falando contigo, como falou com Simeão. Esse é Jesus. O Espírito Santo está dizendo constantemente: é Ele, é esse aí, esse é o homem, esse é o tão esperado Consolador de Israel. E hoje, nesse dia 2 de março de 2013, o Espírito Santo está dizendo para nós assim: Ele vem, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:37. Eu quero convidar o conjunto para vir aqui à frente, e eles vão encerrar a mensagem desta manhã, cantando um hino para todos nós, e esse hino chama-se Ele Vem. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para ficarem em pé e aceitarem a Jesus como seu Salvador, e assim como Simeão, dizer assim: eu estou te esperando, mesmo que isso dure a vida inteira, mas eu não quero morrer sem antes ter tido um encontro com Jesus. Convido você hoje a ter um encontro com Jesus e esperar de todo o coração o Consolador de Israel. Thank you. sei que vem o dia em que o céu se abrirá e o tempo não mais existirá, pois ele vem. Grandioso Deus, nosso amado e nosso poderoso Pai, levantamos em mais esta oportunidade, o Teu Espírito Santo nos pôs em pé e está falando em nossa mente de que nós temos que nos prepararmos para um encontro contigo. Ora vem, Senhor Jesus, estamos te esperando. não deixe nenhum de nós morrer sem antes termos tido um encontro com o Senhor. Amém. Dirija a nossa vida, o nosso pensamento, e que quando o Senhor voltar, que possamos todos estarmos reunidos para o grande encontro contigo. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, falando para nós da brevidade do tempo em que vivemos, e que o Senhor nos dê o desejo no coração de nos prepararmos para a tua breve volta. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.